4462, boa tarde, Torre Salvador, ajuste no 0 no 7, o vento 120 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso 4462. Vamos fazer a nave da companhia autorizada. Após a passagem da nave, a retaguarda autorizada por Chubex Canané, segundo 884, muito obrigado. Vamos lá direto do Elefa, Oceanair 6321. Na 6321 não mantém o perfil da saída. É. Papapá, Mike Romeu Alfa, chefe do transponder, não recebo mesmo. Estacionado 01233 do Mike Romeu Alfa, agora a 13 milhas de Salvador. Aí como eu acho que eu confirmei, pouso em RMAL ou irá fazer algum sobrevoo? É, vai prosseguir para o cruzamento no campo, pelo litoral, se possível, para sobrevoo a boca do rio. Gente. Papapá, Mike Romeu Alfa, reporte no outra vez de Interlagos. Vai reportar o meu. Então, Galeão. Bom, 959, boa tarde. Galeão 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda e Irumi. E upper November 857 até Mou. 5441 no transponder, controle 120, decimal 8. Sente autorizado 360 para o Galeão. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, depois Irumi, Upper November 857, Ouzu. O transponder é o 5441, o controle 120, decimal 8, o voo 1659. E por isso transportamos um órgão para transplante. Quem chegou o 1659 com atendimento está correto, ciente, transportando órgãos e tais, chutando tudo para o chuveiro de acionamento. Ciente. Solo Salvador, boa tarde, azul 4462, livrou na sua escuta. Azul 4462, boa tarde, táxi de Alfa, chamei de Juliette. De Alfa, Anjo Juliette, chama Azul 4462. Grau, 10 nós. Seja autorizado, pouso na 10, Azul 27195. É, por gentileza, pode confirmar o vento? Afirmo, 120 graus, 10 nós. Gente, obrigado. Logo. 1884, autorização para táxi, seu POB é 082, autonomia 0290, alternativa Recife. 1884, passou o número 3 do ponto de espera, sua direita via Índia, o ajuste no 097, torre 198-95, quando pronto, tomou um voo. Direita, Índia, o ajuste no 097, a torre 1895, 1884, uma boa tarde, senhor. Torre, é o Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, torre. 260-288, obrigado, boa. Ah, cruzamento na final da 28. Agora está a 7 milhas de Salvador. Sente Mike Romeu Alfa, reporte, mantenha o setor aguardando para o cruzamento, ajuste 1017. Tem condições de efetuar o cruzamento no través norte da torre? Reporte no través norte para o cruzamento. 309. Possível, cruzando a F9 da 28, depois a 35. Então mantenha o setor aguardando instruções. 7, muito obrigado. Azul 4065, após a passagem da TR na curta final autorizada a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantenha no zero após a passagem da TR azul 4065. 2, o Romeu Papatango. Romeu Papatango, torre. Tá pronto, boa tarde. 4-5. Sente Romeu Papatango, autorizado o táxi, reporte na Papá. Vai informar na Papá, confirma ajuste. Ajuste no 0 ou no 7? Bom, no 0 ou no 7, Romeu Papatango. Eco Delta Fox, confirme pronto para o táxi. Alfa, vamos para o Sente-se o Papá Alfa 28, como número 2, reporte na Papá. Seguiu ao braço. Azul 27 no 5 no solo, 1 no 0, libera direita, chame e controle solo em 121 décima 1. 21 azul 27 no solo. 6314, confirme, estabilizado. Estabilizou, 6314. 6314, completo final do procedimento LSX Way, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295, boa. Portão no 0, chame táxi, gol no 659. Autorizado, chama táxi no 659. Correção, azul 4065, vento no 30 graus, 109, decolagem autorizada, pista no 0. Livre decolagem no 0, azul 4065. Para Salvador, boa tarde, o Chané 6314, final, pista no 0. Chané 6314, boa tarde, mantém aproximação, aguarde pista livre. Informa o tráfego em Braé, iniciando rolagem. Guardando. Michael Romeu Alfa, informa o tráfego em Braé, iniciando rolagem da pista 1-0, com perfil de saída com curva direita. Gente, não muito a sério, Michael Romeu Alfa. Oi, qual é a frequência do solo? 1-21, decimal 1, azul 27 no 5. Obrigado. Solo, boa tarde, azul 27 no 5. Azul 27 no 5, boa tarde. Ingresso quilo, parte 3, atente ao sinalizador. Quilo, no parte 3, atente ao balizador, o azul 27 no 5. Chaler 6314, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, pista no 0, Chaler 6314. Azul 4065, decolado 1-2, chame controle Salvador em 120, décima 8, informa o tráfego, um helicóptero mantendo aproximadamente 500 pés à sua esquerda. Cabe, joga o tráfego, 208 agora, 4065. 1884, torre Salvador. 884, prossegue. Tem condições de prosseguir um pouco mais à frente no ponto de espera para a aeronave prosseguir para o gate? Afirma, mais à frente para possibilitar a passagem do colega, 1884. Romeu Papatango. Romeu Papatango. Autoriza ingresso na 7. Gente, Romeu Papatango autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Mais uma alinhada e pronto, Romeu Papatango. Confirma intenções, Romeu Papatango. O voo iniciou aqui, está prosseguindo. Obrigado pelo aviso aí, o azul 442. Nada. A gente aguarda de coordenação com o controle. Romeu Papatango. Oi, o Michael Alfa, vamos para a Bernot, guardando o pouso da aeronave, possível setor pela aérea. Gente, o Mike Romeu Alfa ainda não avistado, mantém o setor. Certo. Gol 2009, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, gol 2009. autonomia de 3 horas e meia, alternando Guarulhos. Mike Romeu avistado no momento, autorizado o cruzamento do campo. Reporte eixo, pista no 028 livre. Vai passar o Mike Romeu. O Janer 6314, no solo 14, libere próxima direita, chame controle solo em 1211. Direito 1211, 6314. Solo Salvador, bom, boa tarde, TAN 3567. TAN 3567, boa tarde, prepara a subida Arborelé, aguarda um minuto para a cópia. Aguardando. Solo Salvador, boa tarde, Oxaner 6314, Juliette. Oxaner 6314, boa tarde, táxi via Alfa, chame antes do Juliette. Alfa, chame antes do Juliette. TAN 3567, cópia. Prossiga. Brasília, nível 360 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida a árvore elefa, via pêndulo 1-7. 5440, transponder, controle 1-20, decima 8. 3567, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, curva direita, árvore elefa, pêndulo 1-7, na ferrovia. 5440, transponder 1-208, controle. Está na posição 4, chamada para o posto. Exatamente, está correto, seu 3567. Xaner 6314, autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3014. 84. Mike, Romeu Alfa da presente, transfere controle Salvador em 120, meu voo. 1208, obrigado. Meu Papa Tango, mantenha a presente posição. Alfa, mantém-se em condições visuais, 500 pés, na linha do litoral, reporte no local do seu voo. Reporta, Romeu Alfa. Né? 2009, decolado no meio, chame controle Salvador em 120, decima 8. Controle 1208, obrigado, bom trabalho, 2009. Controle Salvador, uma boa tarde, voo 2009, passa meio 500, tá, é o Corão. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 240. Dia da EL 240, voo 2009. Primeiro questionamento, parceria 2233, na remota 2. Remota no desutilizando, chame táxi, passaria do 2233. Salvador, boa tarde, o Xener 6327 com a November para Ilhéus 200, cópia. O Xener 6327, boa tarde, eu tenho pré-autorizado 240, copia, guarda coordenação. Copia. Ilhéus 240 autorizado, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El Coral, via Golf 677. 5471 no transponder, controle 120, decima 8. Tá agora passando por Campo. Recebo 300 pés no modo check. Tá pronto, ponto espera no 0, no 659. No 659 autorizado, alinhar e manter pista no 0. Alinho mantendo no 0, com no 659. Pro norte, na sua escuta. Aí com o meu alfa, aguarde. Enche o cruzamento com Proa Norte. Ok, graças, Patiano, com o meu alfa. Michael Romeo Alfa, confirma intenções após o cruzamento. Prossegue até a BR-324, após retorna para a NMAR. Ciente. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 1884. Voo no 884, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 230. Guia, até 230, voo no 884. Uma curva à esquerda, mantendo as impressões visuais, direto Puca. Voo no 884, autorizado, direto Puca. Puca, voo no 884. Papapá, Mike, Romeu Alfa, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. Autorizado via Patind. Contrate para a torre 118, decimal 95, ajuste 1018, bom voo. Patind, eu espero a 3952, take care. Está abandonando o litoral, na altura de Piatã, saindo com Pro Norte para o setor de Águas Claras. Azul 4065, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, Azul 4065, boa. Por cerca de 10 milhas no setor norte. Ciente, reporte eixo da final 10 de vez, da final da 10. Ciente. Decolada 21, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, controle agora 659, bom dia. 2009, aguarde, suba e mantenha nível de voo 180. 180, voo 2009, obrigado. Salvador, boa tarde, agora 659, passando 1800 da Yale Park. Voo 1659, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL para o 360, voo 1659. É autorizado, vento 120 graus, 07 nós. Final 120, voo 2009, obrigado. Afirma Eco Delta Fox, após a passagem do tráfego do decolo da pista no 7, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Passaria do 2233, mantenha o ponto de espera. Passaria do 2233, autorizado alinhar e manter pista no 0. Voo 1884, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545-2685, voo 1884. Boa tarde. papapá, Mike, Romeo Alfa, da Presidente, transfere controle Salvador em 120.8, mantendo referências visuais. 208, cruzamento 1022. Cliente avistado da Presidente, transfere controle Salvador em 120.8. 1208, Romeo Alfa, passando. Controle, Mike, Romeo Alfa. Papá, Mike Romeo Alfa, mantenha em condições visuais 510, reporte no local de sobrevoo. Romeo Alfa. Controle, Salvador, Papatango, Romeo, Papatango. Papatango, Romeo, Papatango, mantenha em condições visuais 1.000 pés na proa de Feira de Santana, reporte 20 milhas em Salvador. 1.000 pés, inscrito, vai informar 120 milhas em Salvador, Romeo, Papatango. Salvador, boa tarde, Sucrã 3235, informação no verso, passo 175 para 160. Sucrã 3835, aciona identificação, via chegada Bonfim, desça para nível de voo 060, ajuste no 018. Bonfim 060, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 109. Decolagem, pastoria 2235. Espero posicionamento 3155. Fechou, obrigado. Puxa, vai cancelamento da 3567. Da 3567, posição 4, autorizado, deixa-me táxi. Chamar a táxi, da 3567. Setor noroeste para abandonar e prosseguir para pouso na IMAR. Mike Romeo Alpha, autorizado a proa de IMAR, fique atento a um tráfego mantendo 510, posição... Foi corrigindo, mantendo 1.000 pés. Nossa posição de 2 horas, 4 milhas, Papa Alfa 28. Ciente, estar atento ao Mike Romeo. Papatango Romeo, Papatango, fique atento ao tráfego, mantendo 500 pés, às 9 horas, 3 milhas, Alfa Serra 50. Gente, o Romeo Papatango reporta a banda de pássaros na presente posição. 0.8, mandou. 0.8, grato, bom trabalho. Papapá, Mike Romeo Alfa, chama agora a torre na frequência 1.8.95. 2.95, Romeo Alfa. Salvador, boa tarde, gostaria 2.233. Salido 2233, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de 1.60. Momo 1.60, 2.60. Cuca, Jamucaju, após decolagem curva à esquerda, transponder 5511, frequência do controle Salvador 120.80. Campina Grande, nível 370, aprovado, decolar na zero esquerda, Cuca, Jamucaju 5511, 1.208, posição 06. Frequência 1251, alternando 3325. 351, 3325, com Recife, igual Ouro 659, boa. Salvador, boa tarde, é o Papatango Eco Delta Fox, decolou da 97. Papatango Eco Delta Fox, mantenha-se em condições visuais ou no 1.000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra, quando possível ser chamado para pouso. Portará no farol da barra. Vejamos de paciente, pouca transição de par. Correto, tinha enquanto para o posicionamento. Correto. Ilhéus, na frequência 120.1. Controle Ilhéus 1201, gol 2009, obrigado, 1.1. Patrulha, o estimado é o Eco Delta Fox, é o 45, 1845. Ciente, 1845, anotado. Patango Romeu Papatango autorizado a subida para o nível de voo 045, ajuste no 018. Autorizado 045, 1018, Romeu Papatango. Osaka. Para o táxi da 3567, né, com 165, 3 horas e 11, operando com... Da 3567, autorizado o táxi para ponto de espera pista 0 via táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1018. 118, da 3567. Salvador, report to 021 Alpha, descending level 160, check now, adult information November. É Portugal Zero to One Alpha, Skull Cadent, vai a bom arrival, descent flight level 070, Canadian 1018. Roger, Skull Cadent, descent level 70, bom arrival, Canadian 1018, Portugal Zero to One Alpha. Informa o tráfego 3 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, cruzando 090 em descida para o 060, Airbus 320. Sendo o tráfego, passaria 265. Controle Eco Delta Fox através do tapo de fora da barra. O Eco Delta Fox não há tráfego a reportar no setor, reporte 20 milhas em Salvador. Portará 20 milhas de Salvador, Eco Delta Fox. Salvador, Xenem 327 no 7, puxa pega acionamento. Xenem 327, autorizado acionamento, chame para táxi. Lembra para acionar 327. 11 horas, corrigindo 10 horas, 18 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 070 em subida, 1 Alfa Tango 72. Salvador, boa tarde, algum número 20, passando 205 para 150, 50 novembro. Rono 620, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste no 018. Desce voo 080, chegada Mari, ajuste no 018, Rono 620. Tráfego adicional 11 horas, 4 milhas, mantendo subida para o nível 045, Papa Alfa 28, Mobo. Gente, posso conseguir a descida? Pode para a descida, tá? 3835. Então desloca o tráfego. Papatango Romeu, Papatango, confirme a altitude que cruza. 3.000. Meu pé. São 3835, desça para o nível de voo 050. Ah, 50, 35. Controle Eco Delta Fox, já 20 minutos para vazar. Papatango Eco Delta Fox, não há tráfego reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. São 3835, tráfego esperado, deixa para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Way. Estão no zero, o ajuste permanece no 018. 2018. Pode voador na 3835? Está fechada a chegada, na 3835. Zero, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Dona. Tem quatro trás, eu vou no 620. Voo no 620, voe na proa de ITAP, mantenha presente de velocidade, desça para nível de voo 050, reporte para a redução de velocidade. ITAP, mantenha velocidade 050, reporte para a redução, voo no 620. Controle Salvador, o azul 279, informação 90. O 2711, aciona a identificação. Acionou a identidade azul 279. Voo no 620, confirme sua velocidade indicada. 270, voo no 620. O senhor podia informar o azul 279, instruções após onde? Azul 2711, contato radar 72 milhas nordeste de Salvador, mantendo o nível de voo 160, após Conde voe na proa de Ponce para interceptar a chegada, reporte quando no ponto ideal de descida. Portará ponto ideal azul 279. Controle 3567, decolou na sua escuta. 3567, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Subindo via Arbor 360, 3567. Reporte Bell Zero 21, confirme indicate speed. 2509, Bell Zero 21. Bell Zero 2, Alpha, reduce speed to 1209. Okay, reduce speed 200, ground 0 to 1. Olha, autoriza o Romeu Capetango, 15 graus à esquerda, desvio. Papatango Romeu, Papatango autorizado, desvios. Não há tráfego a reportar no setor. Romeu, Papatango. Aerotáxi Ocean 6327 com 109 a bordo, 2 horas e 30 até na Salvador. Cent 4000 feet, Kennedy 18. Cent 4000 feet, Kennedy 18. 3865 vai passar o marcador. 3865 completo final do procedimento LSX-Ray, chame torre 118.95. Passagem da voz da Avianca, autorizado, feedback, chama para táxi. Voz da Avianca, autorizado, voo 9 pela DEA. Chama táxi. Sol Salvador, TAN 3835, passando o marcador, pista no zero. TAN 3835, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Avistado pouso, na 10-3235. 67. 620, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte quando estabilizado. Via para 2000 pés, reportará estabilizado o X-Ray, então no 0, 620. Papatango, Romeu Papatango, serviço radar encerrado, 28 milhas norte de Salvador, mantenha nível de voo 045, não há prática reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Frequência livre para autocoordenação, vai ficar reportar, vai chamar na igreja, do Romeu Papatango. Gente. Coordenação na livre, o Papatango, o meu Papatango, procedente de Salvador por destino a Feira de Santana, mantendo 045, a proa 345, Moraná para reportar 25 milhas fora de feira. O meu Papatango informa, eu encontro-se na frequência do controle. No solo de 41, libere direita, chama em controle, solo em 121, décima 1. 121, 132, 135. Táxi Golo 966, 111, JB 410, altera Fortaleza. 1966, autorizado o táxi para ponto de espera pista 10 via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera Cine Torre em 118.95, ajuste 1018. Táxi a Pátio Índia, 2018 ajustado, torre 295, dá mais. Salvador, terra 3235. Terra 3235, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliet. Reporte antes da Juliet, terra 3235. 1-1-0-0, 1-0-9. Ali decola, minha redução, voo na 620. Estou no 620. Salvador, Elta 3055. Tá aqui na posição 5 aguardando alguém mover o finger aqui, você pode ajudar nós e pedir pra alguém tirar? Gente, tá 3155, entrar em contato com a empresa. Obrigado. Ana 3835, autorizado táxi para portão 07, via táxi de Juliet. Esquerda de Juliet na portão 7 agora, tá? 3835. Gente. Oi, Salvador, Golão 966, ponto 0. No 966, tenta rolar de Mercedes da Avianca, autorizado alinhar. E retifico, mantenha presente posição no 966, mantenha presente posição. Aguante a posição, Gol. Vou girar para a posição 07. Ah, filho, 305. Ele está ingressando na Juliet agora. Braço. Estão 3567, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, obrigado, boa tarde. 1208, 1627, obrigado. Admin TLSX2, chame torre 1198, decimal 95. 1198, bom na minha decisão. Portugal 021 Alpha, descent to 2000 feet, clear ILS, final ILS X-ray approach, reduce speed to 190 knots, report established. Ok, descent to 2000 feet, clear for the ILS X-ray approach, reduce speed to 190 knots, call you established, Portugal 021 Alpha. controle Salvador, Alcanar 6327, boa tarde. Alcanar 6327, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 240. Gente, saída da EL, solicita 200 final, 6327. E o Alcanar 6327, suba e mantenha nível de voo 200, aguardando a autorização. 200, aguardando, 6327. Para a descida Azul 2711. O 2711 desça para 4.000 pés, ajuste no 098. Para 4.000 no 098, 2711. 2230, passou a batalha. Passaria do 2230, chame agora o centro Recife, na prevenção no 20 decimal 1. Corrigindo, 1260, primária, secundária 1288. 260-288-2233. 18, informação em curso a novembro, aguarde coordenação para cópia. Beleza. Saída Arbor. Portugal 0 to 1 Alpha, full establish, and that's 1-0. Portugal 0 to 1 Alpha, reduce speed to 160 knots, complete final ILS approach, contact tower in 118.95. Reducing speed 160 knots, complete approach tower 118.95, that's 0 to 1 Alpha. No problem, moving on. Salvador, boa tarde, Portugal 0 to 1 Alpha, full establish ILS, X-ray 10. É Portugal 0 to 1 Alpha, boa tarde, maintain your approach, expect landing clearance, number 2 to land. Ok, continue approach, Portugal 0 to 1 Alpha. Uno 620, no solo de 48, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 1. Direita 211, agora 620. Degrees at 10 knots. Cleared land, runway 10, Portugal 0 to 1 0. Vixe, 10, 18. Salve, Salvador, boa tarde, Gol 620, livrou. Gol 1620, autorizado táxi para portão 05, via taxi Alpha e Juliet. Alfa, Juliet, para o 5, Gol na manhã 2. Azul 4118, copia? Copia, né? Azul 4118, autorizado para o aeroporto de Confins, via rota do plano, nível 340. Saída Arbor após Elefa. Primeira curva à direita, transponder 5536, frequência do controle Salvador em 120 decimal 80. Vou decolar a árvore, eleva. Correto, azul 4118, chame pronto para o feedback saneamento. Gol Alemanha 966 autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alemanha manteu no zero. Portugal 021 Alpha on the ground at 50, leave the runway and fall ground, 121.1. Okay, at 50, now leaving the runway by Fox, 121, Portugal 021. Senair 6327, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3335, 6327. Secundária 3325. Confirme a secundária, com 6327. Secundária 13325. 3325, 6, obrigado. 9, nós. Estou na 0 iniciou, agora na 966. Na 3155, pronto? Negativo. Faz a rolagem 737 da Gol autorizada, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 3. Uno 966, decolada 52, chame controle em Salvador em 120, décima 8. 208, boa tarde. Desafio final do procedimento, ele é sexo e reporte quando estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado no ILS, azul 279. Controle em Salvador, Uno 966, na PUCA. Uno 966, contato radar na decolagem, sobre a via saída PUCA para o nível de voo 370. Cabeça pouca, tá 370, vou dar uma pega nele. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem no zero, está 3155. Na 3155, decolado em 54, chame controle em Salvador em 120, décima 8. Boa, 3155. Saída dial. Sam 3155, contato radar na decolagem, suba via saída da EOL para nível de voo 320. Via 3203155, corpo possível de direto Leda. Faz 2000 pés autorizado, Leda, Sam 3155. 2000 Leda, 3155. Oh, ILS 279. 2791, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. Torre 1895, obrigado. Torre Salvador de Azul 279. Azul 2791, ajuste 1018. Mantenha a aproximação ainda no avistado. Gente, na sua escuta na final. Campo 2545, alterna 1-2685. 2545, campo 2685, até mais. 1-0, nós. Every pouso na 1-0, azul 279. Salvador, boa tarde, Chanel 6355, formação November, Tom, Costa Guarulhos. Chanel 6355, prepara a saída da EL, aguarde para a cópia. Da EL, aguardando. Chanel 6355, autorizado para aeroporto de Guarulhos via Upper Zulu 110, correção Upper Zulu 10 após Piraí, após direto Umbad, Upper Zulu 44 e Pagog, Papa Alfa, Golf Oscar Golf. Decola da 10, desfio de saída da EL, Leda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5540, frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano, Upper Zulu 10, Piraí, Umbate, Upper Zulu 44, Pagog. Israel, Leda Montiva, primeira curva direita, transponder 5540, controle 1208, Chanel 6355. Correto, Chanel 6355, chame pronto para o pushback de treinamento. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1097, quem está em informação? 90, transmissão para contato. 1097, prepara a saída Arbor, aguarde cópia. Arbor, gente, aguardando. 4119, Azul 4118, autorizado, feedback acionamento, sem para táxi. 4119, Azul 4119. Salve, Arbor, Azul 2719, livrou a direita na sua escuta. Azul 2711, autorizado táxi para a parte 3, via táxi Alfa e Kilo, quando lá atende aos sinalizadores. Alfa e Kilo ficará dentro, né, 2719. São 3155, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Sente 3155. Gol 1097, copia? Gol 1097, autorizado para aeroportos de Confins, via Upper Zulu 21, após, conforme rota do plano, nível 360. Decola da 10, saída Arbor, Elefa, Nitibu. Primeira curva à direita, transponder 5543, frequência do controle Salvador 120.80. Ok, Confins 360, decolando da 10 para Super Zulu 21 via rota do plano agora, Elefa, após Elefa, Nitibu. Na curva direita, 5543, transponder 208, controle. Correto, gol no 097, chame para o feedback acionamento. Chamarei para puxa chama. Siga Papatango, Eco Delta Fox. Tango Eco Delta Fox, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, no corredor Veracruz, reporte Paripe, confirme o título do equipamento.